Oeste de Salvador. Mantenha nível 120 na posição coral, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. A gente vai chamar Ilhéus 1201, boa noite, 5425. Na altitude, reporte interceptando a perna do vento, pista 28. 26 agora pela esquerda, 2733. Bono 602 está passando 3.500 pés agora, uma milha de usando. Tem condições de completar a final ILS do Lour? Positivo, tem condições, no 602 estabilizando o final. Sim, gente, completa o final ILS do Lour, chame torre 18, 16, Bono 602. 86, Bono 602. Mantenha a posse, uma passagem próxima. Torre Salvador, gol no 602, estabilizado o sinal ILS Zulu, pista 18. 3894, Solo 01, 121, 19. 219, livrando eco. Positivo. 602, continua a aproximação, pista 28. Vento 220 graus, 15 nós, aguarde pista livre. Confirmando o vento, por gentileza, para o 602? 220 graus, 15 nós. Enche o gol no 602. Mike Golf Bravo, livre decolagem, vento 220 graus, 15 nós. Vai, iniciando o Bravo. Alfa, taxi Kilo, no 3 vai reportar para ingresso no principal, 3894. Gol no 764, autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Juliette, Alfa, Golf, no ponto de espera da 28, 18.6, gol no 764. Correto. Solo tá 8002, táxi. 159 a bordo, 159, a autonomia de 4 horas e 19 minutos, alternando Guarulhos. 8002, autorizado o táxi via Juliette Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Juliette Alfa Golf, 18.6, apositado 8002. Bravo, decolar 202, controle 119.35, bom voo. 119.35. Após tráfego nacional, autorizada a linha de manter, pista 28. Após passagem do gol nacional, linha mantém a 28, boa noite, tudo bem? Sim, o Papa Romeu Michael Bravo, Velha Soli, transmissão, Reval, Michael Bravo. Mike Bro, Golf Bravo, acione 5112 no transponder, prossegue na saída gole, suba ao nível 430. 5-1-1-2 na saída gole e 430 Michael Bravo. Para ingresso no pátio principal, da 3894. 3894, aguarde para ingresso. Aguardando. 3894, aguarde a passagem da aeronave da companhia após ingresso para o portão 5. Após a companhia, vai para o 5, tá? 3894. passando a nova 200, 2733. Ok, mantenha a perna do vento, aguarde instruções para girar a base, 2733. Guardar para girar a base. Guarde, 3502, solo 05129 ao liberar. O senhor pode liberar na Delta? Positivo. E mantém a Delta aguardando para ingressar na Alfa. Não entendi. Mantém a Taxiway Delta, essa que vai liberar a pista, e chama o solo 1219 para novas instruções. O senhor mantém a Delta antes da Alfa, chamando o solo no mesmo abrigado. Estação de vigilância, em CRAT, alterna Centro Brasília, 1224, desmóvel. Via passagem do TAM, após prossiga via Alfa e reporte para ingresso na Juliette. TAM, o Gol número 02. Número 02, mantém a Delta antes da Alfa, aguardando a passagem do TAM após via Alfa e Juliette. Correto. Autorizado, chame em final, 2733. Parada final. Lança, mantém nível 1, 9, 0. Papapá, Eco, Papá, Papá Serra, na escuta. 56, decolado ao 07, controle 119, decimal 35, vamos. Será que ele fica lá, vai ficar lá em batalha. Papá Serra, acione identificação, vigilância, mantém nível 190. Para o controle, confirme. É o gol 1273. Gol 1273, o senhor identificação, nesse nível 050, chegada e pitch. 050 e pitch, identificou. Controle, boa noite, boa noite, 56. Boa noite, no 856, contato radar, na decolagem, suba nível 390 na saída ar 1, transição Melim. 390, boa noite, 56. Boa noite, Salvador. 8, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-8-8, 1-3-3-3-5, gol grau. Para ingresso no 602. No 602, autorizado para o portão Uno, via Índia. Para o portão Uno, via Índia, gol no 602. Próximo, 08, táxi, corrigindo. Curva direita, perna do vento da pista 28, reporte pronto para girar base, força aérea 2733. Curva à direita para perna do vento 73. Golpe Bravo, acione identificação, vigilância, sobe o nível de voo 430. Solo Salvador, TAM 3. 897, formação Romeu, Guarulhos, nível 360. Aguarde a coordenação, o altímetro no 0 no 6, 3897. Aguarda, 3897. Com 764 livre, alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 129. Livre, alinhar e decolar na 28, voo 1764. Papa Romeo Mike, Golf Bravo para separação de tráfego. Mantenha pro 245 até o nivelamento 430, pode ser desagrante. Trabalha pro Amelim. Aguarde de coordenação no 856. Aguarde mais a perna do vento. Execute 360 pela esquerda e reporte interceptando. Vamos agora pela esquerda, 436. Ah, o Romeu Fox 18. Romeu Fox 18, 370-856, muito obrigado. Projeto Salvador, 3560, informação Romeu. 3560, aciona identificação, desça ao nível 050 na chegada Cali. 050, chegada Cali, 3560. Bono 273, desça 2000 pés, ajustado na 016, está autorizado direto Zulu para a pista 28, reposto estabilizado. 2000, 1-0-1-6, depois para estabilizado Zulu da 28. Bono 856, agora com o centro Recife, 1-2-6-8-5-2-5-4-5. 1-2-6-5-2-5-4-5, continua na 28, qual é? Firma na primária, 1-2-6-8-5. Ah, ok, 1-2-6-8-5, obrigado. Controle, boa noite, voo 1764. Bono 764, contato radar na decolagem, saída Elefa 1, suba ao nível 280. Elefa 1, 287. Então 3897, pronto para cópia. Chamativo, prossiga o 3897. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela rota Periwisk 50. Decola da pista 28, após a decolagem curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza. Após Gonza, voará Eudes. Frequência do controle 119.35, torre 1186. Acione 5171. Autorizado Guarulhos 340. Aperista 50, decolada 28, curva esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza, e após Eudes, 119.35 ao controle, 118.6 torre, e 5171 no transponder, 3897. Correto, chame para acionar 3897. Vai chamar o 3897. Gira base, chame final da 282733. Parada nacional. 2, 5. Solo 3897, está na posição 2 para pushback. Nacional 2733. Livre, toque emitida pista 28, vento 2, 10 graus, 14 nós, o Força Aérea 2733. Toque emitido, 2733. Imagem, saída Gole, suba nível 360. Na Gole 360, subindo 8002. Tá 3259 na escuta? Zero três, o senhor identificação, desceu nível 050 na chegada Kari. 3603, desce para o nível 50, autorizado Kari. Gol no 764, agora com o centro Recife, na frequência 1288, no 3325. 288, 33.25, tenha boa noite. Amém. Chame final 28 para toque arremetida. Mais 15 segundos para gerar base. Vai chamar no final. 3-4-0. Ok, mais de golpe bravo. Mas quanto tempo cruza o 3-4-0? Nós, livre toque remetido, pista 28, Força Aérea 2733. Toque remetido. Isso vai informar no lote 3560. Salvador, Jeff, 6708, com a informação Romeu. 86708, senhor identificação, desceu nível 060, chega da CARI. Na CARI descendo para o 060, 6708. Se controle, 1-1-9-3. Serra, aguarde. Da 8002, agora com o centro Recife, na 288, no 3325. Bruno 288, no 3325, tenha uma boa noite. Da 8002. Boa noite. Gol no 273, estabilizou o localizador visual com o aeródromo. Ainda não, senhora, tá no lock, mas na visual. É Papa Sierra, acione identificação, desça ao nível 050. Identificado para o 050, é Papa Serra. Voo no 940, prossiga. Silêncio, quando possível, autorização nível 400 a Guarulhos. 400, aguarde a coordenação, 1016 no altímetro. Positivo no 069 no altímetro, pode adiantar a subida prevista, por gentileza. Será Gole, Eval, Gonza e após Gonza voará Ildes. Gole, Eval, Gonza, após Gonza, Ildes, o gol no 940. Pegar o Guilherme para 28. Estou com 2 mil pés, 273. Bom, 273, agora com a torre, 1186. 286. Está 3560, atualizado final, LS Zulu. Gente, 3560. Bom, 273, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, 220 graus, 15 nós. Livre pouso, 1273. Qual foi o vento? 220 graus, 15 nós. Acione identificação, vigilância, controle 320. Crash, alternativa 1, 2, 4, 2, 5. 0, 2, 7, 3, 3. Mais 30 segundos após iniciar 360 pela esquerda, mantendo a altitude, reporta interceptando. Alfa 0, 2, 7, 3, 3. 30 segundos, vai executar 360 pela esquerda. Zero, prossegue LS Zulu, passou usando torre 186. Torre 1863560. Tan 3603, desça 2 mil pés, ajuste 10116, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. Tan 3603, desce para 2 mil, bom, 10116, autorizado ILS. Solos 24, 121, décimo 9, liberado. 219, gol no 27. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus com 12 nós, 3897. Autorizado ali, aí decolagem imediata 28, 3897. Nova informada Juliette, voando 273. 2736. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar a base, o 2733. Aguardar para a base. Boa noite, está 3560, está na final de LS28, avistou a 2000 pés, baixou e travou. Gente, 3560, continua a aproximação, aguarde pista 28 livre, vento 210 graus, 10 mais, ajuste 1016. Aguardando 3560. Eu 2733, inicie novo 360, pela esquerda mantendo mil pés, 1016 permanece o ajuste, reporte reinterceptando. Reportará reinterceptando. Mil pés, ajustado na 0, 1 no 6. Para 3, mil pés no 0, 1 no 6, web 6708. Papá Sierra, retoração para a final, visual pistão no 7, curva esquerda para o 1-1-0, reforço quando visual para modificar a regra de voo. Nós autorizado pouso. Livre pouso, 3560. Esquerda, proa, 1-1-0, vetoração para a final, visual pista 1-7, reforço quando visual para modificar a regra de voo. É que papá Sierra, 1-1-0, decoladas 2000, controle 1935, bom voo. Viado, bom trabalho. Boa noite, Salvador. TAM 3897 decolou. Na sua escuta, 1700 pés. 3897, contato radar na decolagem, saída Gole, transição Gonzo, subo nível 340. 340, Gole Gonzo. Mike, golpe bravo, informado quanto a gente está no nível 2. Sucesso 2733, visual com tráfego próximo ao toque, cabeceira 28. Afirmativo. Ok, prossegue para girar base pista 28, já autorizada a base, chame final curta da 28, ok? Se puder encurtar o máximo possível, temos tráfego em aproximação em LS, aproximadamente aí 15 milhas. Você vai encurtar a base, de forma que vai só mais um toque arremetido. Solou aos 28, 1219 para prosseguir o táxi. 219, 3560. Alô, TAM 3560, boa noite, livrou na sua escuta. 3560, autorizado o táxi via Juliette e via Alfa, reposto para ingresso na Juliette. Juliette, Alfa vai informar para ingresso na Juliette, 3560. Apenas informando aí, vento de 16 nós, 15 nós de través na curta final ali, ok? Através pela esquerda. Gente, obrigado. Vai ter 9600, 070, correto, disponível. 9600, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10